Crescer 40, página 392. Fazia frio, mas o céu estava limpo. No jardim da paróquia ficara somente um vago cheiro a fumo, como lembrança do incêndio. Jamie e eu sentámo-nos num banco apoiado à parede, absorvendo o pálido sol de inverno, enquanto esperávamos que o jovem Ian terminasse a sua confissão. Foste tu quem contou ao Ian esse monte de mentiras que ele disse ontem sobre mim? Sim, o Ian é muito inteligente para acreditar, mas era uma história bastante aceitável e ele é demasiado meu amigo para insistir em exigir a verdade. Suponho que para o consumo geral serve, disse eu. Mas não devias ter dito mesmo a Sir Percival, em vez de permitires que ele pensasse que éramos recém-casados? Abanou decididamente a cabeça. Não, não quero que me associe a Culloden. Se lhe contasse o mesmo que contei ao Ian, daria muito mais que falar. Pôs-se de pé e esticou o pescoço, tentando olhar por cima do muro até ao jardim da paróquia. Esse jovenzinho está a demorar demasiado, comentou, enquanto voltava a sentar-se. Terá assim tanta coisa para confessar, quando ainda nem cumpriu os 15 anos? Depois do dia e da noite de ontem? Tudo dependerá dos detalhes que o padre Hayes lhe pedir, observei, recordando o meu pequeno almoço com as rameiras. Ficaste aqui todo este tempo? Não. Jamie ruborizou um pouco na zona das orelhas à luz matinal. É que tive de entrar primeiro, para dar o exemplo, sabes? Ah, então isso explica por que razão demoraste tanto, brinquei. Há quanto tempo não te confessavas? Há 6 meses. Foi o que disse o padre Hayes. E está certo? Não. Mas já que me ia castigar por furto, violência e blasfémia, bem podia castigar-me também por mentir. Como? Nada de fornicação nem de pensamentos impuros? Não em absoluto, replicou austero. Podem pensar-se coisas horríveis sem que seja pecado, sem fazer referência à esposa. Só é impuro quando se pensa noutras damas. Não fazia ideia de que o meu regresso se destinava a salvar-te a alma, disse eu recatada. Mas alegro-me por ter essa utilidade. Desatou a rir. Em seguida deu-me um grande beijo. No ano passado conheci um judeu, comentou. Um filósofo naturalista que havia dado a volta ao mundo 6 vezes. Segundo me disse, tanto a fé muçulmana como os ensinamentos judeus dizem que quando marido e mulher fazem amor é um ato de virtude. Talvez tenha algo que ver com o facto de os judeus e os muçulmanos praticarem a circuncisão, disse ele pensativo. Não me ocorreu perguntar-lhe, até porque poderia parecer indelicado. Não acho que um prepúcio a mais ou a menos possa prejudicar a virtude. O que aconteceu com o teu rosário? Perguntei ao ver que caíra por terra. Parece ruído por ratos. Ratos, não, retorquiu ele. Crianças? Que crianças? Qualquer uma que esteja próxima, disse encolhendo os ombros e guardando o rosário no bolso. O jovem Jamie já tem 3, e a Maggie e a Kitty, 2 cada uma. O pequeno Michael acaba de se casar e a esposa já está de esperanças. Ignoravas que te tinham feito tia-avó 7 vezes, não é? Tia-avó? Repeti estupefacta. Bem, eu sou tio-avô, apontou alegremente, e não me parece assim tão terrível, exceto por me morderem o rosário quando estavam aflitos dos dentes. Por isso me chamam Tito. Às vezes, esses 20 anos pareciam um só, enquanto outras pareciam um tempo muito longo. Espero que não haja um equivalente feminino de Tito. Não, assegurou-me. Para todos eles és a tia-avó Claire e falam de ti com muito respeito. 1000 vezes obrigada, murmurei, pensando na ala geriátrica do hospital. Jamie desmanchou-se a rir. Com um rápido gesto provocador, sem dúvida instigado pela sua recente libertação de todo o pecado, agarrou-me pela cintura para me sentar no seu colo. Nunca tinha visto uma tia-avó com um rabo tão bonito, disse, fazendo-me saltar sobre os seus joelhos, e mordeu-me suavemente a orelha. Soltei um grito. Está tudo bem, tia? Olhámos para trás das costas. Era a voz carregada de preocupação do jovem Ian. Jamie teve um sobressalto que quase me atirou para fora do seu colo. Prontamente segurou-me pela cintura, com mais força ainda. Claro que sim, disse. É que a tua tia acaba de ver uma aranha. Onde? Ali em cima. Jamie soltou-me para se levantar e agitou um ramo da tília. Realmente, havia uma aranha estirada entre os ramos, cintilante da umidade. Estava a contar à tua tia, disse Jamie, enquanto o jovem Ian examinava a teia, fascinado, que conhecia um judeu, um filósofo naturalista. Parece que ele estudava as aranhas. Na verdade, encontrava-se em Edimburgo para entregar um artigo à Royal Society, apesar de ser judeu. A sério? E ele contou-lhe muitas coisas acerca das aranhas? Perguntou o jovem Ian, avidamente. Muito mais do que eu estava interessado em saber, confessou Jamie ao sobrinho. Há um tempo e um lugar adequados para falar de aranhas que põem ovos por cima de uma lagarta para que a cria a vá devorando. Ele disse uma coisa que eu achei bastante interessante, acrescentou-se, me cerrando os olhos para a teia. Soprou nela e a aranha apressou-se a refugiar-se. Disse que as aranhas tecem dois tipos de seda e se observarmos com uma lupa, e se conseguirmos que a aranha se deixe ficar quieta, digo eu, podemos ver de onde sai a seda. Fieira, assim se chama. Em todo caso, um tipo de seda é pegajoso e se algum inseto lhe toca, está feito. Mas a outra seda é seca, como o fio com que se cose, mas mais fina. A aranha de cedeira avançava cautelosamente, em direção ao centro da teia de novo. Estás a ver por onde ela avança? Jamie apontou para a teia. Aqueles raios são de seda seca, para que a aranha se possa movimentar pela teia. Mas o resto da teia é de seda pegajosa, ou a maior parte. E se observarmos uma aranha atentamente durante algum tempo, vemos que ela só se movimenta nos fios secos, porque se andasse pelos pegajosos, ela própria ficaria presa. Ah, sim? Ian respirou com reverência para cima da teia, intencionalmente, e observou como a aranha escolhia o seu trajeto para se abrigar. Creio que há uma moral nessa história das aranhas tecedeiras, disse Jamie para mim, sotto voce. Assegura-te de que conheces os caminhos pegajosos. Creio que ajudará se tiveres a sorte de conjurar uma aranha habilidosa quando precisares dela, disse eu sarcasticamente. Ele riu-se e tomou-me o braço. Não se trata de sorte, Sassenach, explicou-me. Basta estarmos atentos. Ian, vens? Ah, sim. O jovem Ian abandonou a teia com relutância e seguiu-nos. Tio Jamie, pode emprestar-me o rosário? Perguntou o rapaz, quando pisávamos já a calçada da Royal Mile. O padre disse-me que devia rezar 5 dezenas como penitência, mas são demasiadas para contar pelos dedos. Encantado, Jamie deteve-se para tirar o rosário do bolso. Não te esqueças de me devolver. O rapaz sorriu. Sim, eu sei que também vai precisar, tio Jamie. Piscou-me um olho sem pestanas. O padre disse-me que tem pecado muito e aconselhou-me a não o imitar. Jamie tinha um brilho rosado nas faces. Quantas dezenas tens de rezar com penitência? Perguntei por curiosidade. 85, murmurou. O sobrinho ficou boquiaberto. Há quanto tempo não se confessava, tio? Há muito, respondeu Jamie secamente. Vamos. depois da refeição, Jamie devia reunir-se com um certo Sr. Harding, representante da companhia com a qual contratara o seguro da tipografia, a fim de inspecionar os restos e verificar as perdas. Não preciso da tua presença, meu rapaz, disse em tom tranquilizador ao jovem Ian, que não parecia muito entusiasmado ante a perspectiva de voltar ao cenário da sua aventura. Vai com a tua tia visitar essa louca. Voltou-se para mim com uma sobrancelha levantada. Não sei como consegues. Estás apenas há 2 dias na cidade e já tens enfermos, vários quilómetros em redor, dependentes dos teus cuidados. É só uma mulher e ainda nem sequer a vi. Bem, pelo menos a loucura não é contagiosa, espero eu. Deu-me um beijo e uma palmada no ombro do seu sobrinho. Cuida bem da tua tia, Ian. O rapaz seguiu com os olhos a sua alta silhueta. Queres ir com ele, Ian? Perguntei-lhe. Eu fico bem sozinha. Não, tia. Parecia bastante encabulado. Não quero ir nem pensar. Somente perguntava-me se, enfim, se encontrariam algo nas cinzas. Um cadáver, queres dizer? Disse eu sem rodeios. O rapaz assentiu inquieto. Não sei, prossegui. Se o fogo tiver sido muito intenso, talvez não se encontrem vestígios. Mas não te preocupes, o teu tio saberá o que fazer. Iluminou-se-lhe o rosto. Tinha fé nas capacidades de Jamie para dar conta de qualquer tipo de situação. Então soaram os sinos da igreja. Vamos, já são 2 horas. Apesar da sua conversa com o padre Hayes, Ian tinha um certo ar sonhador. Conversámos muito pouco enquanto subíamos a ladeira de Royal Mile até à pousada de Henderson. Um rapaz conduziu-nos ao 3º piso, onde a porta foi aberta de imediato por uma robusta mulher com avental que mostrava uma expressão preocupada. Não aparentava mais de 25 anos, mas já havia perdido vários dentes. É a senhora que o reverendo me anunciou? Perante o meu gesto afirmativo, a sua expressão suavizou-se um pouco. O senhor Campbell teve de sair, mas disse ficar muito agradecido se visse o que pode ser feito pela sua irmã, senhora. Irmã, não esposa. Bem, farei o que puder, prometi. Posso ver a menina Campbell? Deixando Ian na sala com as suas lembranças, passei ao quarto dos fundos, acompanhada de uma mulher que se disse chamar Nellie Cowden. Tal como me fora mencionado, a menina Campbell tinha um olhar fixo, mas os seus olhos azuis não pareciam ver nada, nem sequer a mim. Estava sentada numa cadeira larga e baixa, de costas voltadas para o fogo. Menina Campbell? Pronunciei com cautela. Quando está assim não responde, explicou Nellie Cowden e abanou a cabeça, limpando as mãos ao avental. Nem uma palavra. Há quanto tempo está assim? Levantei uma das suas rígidas mãos para lhe sentir o pulso, que estava lento, mas firme. 2 dias, de momento. A senhora Cowden, interessada, inclinou-se para observar o aspecto da pupila. Pode estar assim 1 semana ou mais. Chegou a estar 13 dias uma vez. Enquanto examinava a enferma, fiz algumas perguntas à mulher. A menina Margaret Campbell tinha 37 anos e era o único membro vivo da família do reverendo, com quem vivia há mais de 20 anos, desde a morte dos pais. E o que provoca este estado, sabe? A senhora Cowden abanou a cabeça. Não sei. Eu diria que não há um motivo. Parece estar bem, falando e rindo, e de repente apaga-se. Estalou os dedos. E logo, para dar mais efeito, fê-los soar deliberadamente debaixo do nariz da mulher. Mas é pior quando se excita, assegurou, agachando-se a meu lado, enquanto eu descalçava a menina Campbell para testar os seus reflexos. E o que acontece depois? Grita, como disse o reverendo? Levantei-me. Pode trazer-me uma vela acesa, por favor? Grita, sim. A senhora Cauden apressou-se a acender uma vela. Às vezes, grita de um modo assombroso, até ficar exausta, e acaba por adormecer. Dorme um dia inteiro e desperta como se não tivesse acontecido nada. E quando desperta, parece normal? Movi a vela a poucos centímetros dos seus olhos. As pupilas contraíram-se em resposta automática à luz, mas sem seguir os movimentos da chama. Bem, normal, não diria, disse lentamente a senhora Cauden. A pobrezinha está mal da cabeça desde os 20 anos. Mas não esteve todo esse tempo ao seu cuidado, pois não? Ah, não. Em Burntisland, onde viviam, o Sr. Campbell contratou os cuidados de outra mulher. Mas a senhora já não era muito jovem e não quis abandonar a casa. Quando o reverendo decidiu aceitar a proposta da sociedade missionária para levar a sua irmã às Antilhas, procurou uma mulher forte, de bom caráter, disposta a viajar com uma enferma, e aqui estou. A mulher exibiu-me um sorriso desdentado, como testemunho das suas virtudes. Para as Antilhas? Pensa embarcar com a menina Campbell? Com a mudança de clima, poderia sentir-se melhor, explicou. Estar longe da Escócia, de todas estas lembranças assombrosas, eu acho que o deveria ter feito há muito. E que lembranças assombrosas são essas? Perguntei. A mulher desviou-se até à mesa, onde havia uma garrafa e várias taças. Bem, eu só sei o que me contou a Tilly Lawson, que cuidou dela durante muito tempo. Aceitaria um copo de licor para não desmerecer a hospitalidade do reverendo? Enquanto bebíamos, contou-me a história de Margaret Campbell. Tinha nascido em Burntisland, a uns 8 quilómetros de Edimburgo. Em 1745, quando Carlos Stuart marchou até à cidade para reclamar o trono do seu pai, ela tinha 17 anos. O pai era monárquico, claro, e o irmão estava num dos regimentos da coroa que marchou até ao norte para acabar com a rebelião. Mas a menina Margaret, não. Ela estava com Carlos Stuart, o Bonnie Prince, e com aqueles que o seguiam, sobretudo com um deles, mas a senhora Cauden ignorava o seu nome. Devia ter sido muito difícil, pois a menina Margaret saía de casa às escondidas para se encontrar com ele e dar-lhe todas as informações que escutara das conversas do pai ou lendo as cartas do irmão. Depois iniciou-se a retirada para o norte. Margaret, desesperada com os rumores, abandonou a sua casa à meio da noite para se juntar ao homem que amava. Aí o relato tornava-se duvidoso. Talvez o tivesse encontrado e ele recusasse. Talvez não lhe tivesse podido falar a tempo, vendo-se obrigada a regressar. De qualquer modo, iniciou a viagem e um dia, depois de Culloden, caiu nas mãos de uma legião de soldados ingleses. O que lhe fizeram foi horrível, disse a senhora Cauden, baixando a voz. Horrível. Os soldados ingleses, cegos pela luxúria da perseguição e da matança, não pensaram em indagar o nome ou as ideias políticas da sua família. Pela pronúncia, identificaram-na como escocesa, o que lhes bastou. Abandonaram-na, pensando que estava morta, numa valeta cheia de água gelada, de onde foi resgatada por uma família de ciganos. Margaret sobreviveu, mas ficou neste estado. Viajou com os ciganos para sul, para evitar o saque das terras altas. Um dia, estando no pátio de uma taberna a recolher moedas, enquanto os ciganos cantavam, encontrou o irmão, que fora detido com o seu regimento. Todo aquele assunto havia deixado em Archibald Campbell um profundo rancor contra os escoceses das terras altas e o exército inglês. Por isso, renunciou ao cargo. Depois da morte dos pais, viu-se numa posição razoavelmente boa, mas esse era o único sustento da sua irmã enferma. Ele não pôde casar, explicou a senhora Cowden. Que mulher o teria aceitado com a irmã? Diante das dificuldades, procurou refúgio em Deus e fez-se pregador, encargo em que teve muito êxito. Nesse mesmo ano, a Sociedade de Missionários Presbiterianos tinha-lhe proposto uma missão às Antilhas para organizar as igrejas de Barbados e da Jamaica. Dei uma última mirada à silhueta sentada junto ao fogo. Bem, suspirei. Infelizmente não há muito que possa fazer por ela, mas deixarei algumas receitas para aviar na farmácia antes de partir. Anotei algumas ervas sedantes e tisanas para corrigir a ligeira carência nutricional. O reverendo Campbell ainda não regressara, mas não havia motivos para esperar por ele. Depois de me despedir da menina Campbell, abri a porta do quarto. O jovem Ian esperava-me do outro lado. Oh! Exclamou sobressaltado. Vinha buscá-la, tia. São quase 3:30 e o tio Jamie disse... Jamie? A voz soou atrás de mim, proveniente da cadeira disposta junto ao fogo. A senhora Cowden e eu voltámo-nos. Margaret Campbell estava bem erguida e os seus olhos estavam agora focados. Ao ver entrar o jovem Ian, a enferma rompeu num alarido. Bastante perturbados pela cena da menina Campbell, eu e o rapaz voltámos ao refúgio do bordel, onde recebemos o despreocupado cumprimento de Bruno, que nos fez entrar para a sala dos fundos. Ali estavam Jamie e Fergus, muito concentrados na sua conversa. É certo que não podemos confiar em Sir Percival, disse Fergus. Mas neste caso, por que razão o advertiria sobre uma emboscada se esta não fosse ocorrer? Não sei, respondeu Jamie da sua cadeira. Só podemos pensar que a polícia tem alguma emboscada preparada. Dentro de 2 dias, disseram. Isso significa que será na enseada de Mullan. Ao ver-nos entrar, levantaram-se, oferecendo assento. Nos rochedos de Balcar? Perguntou Fergus. Jamie franziu o semblante, tamborilando na mesa. Não, decidiu. Que seja em Arbroath, na pequena enseada, por baixo da abadia. Só para ver se estamos certos. De acordo? De acordo. Fergus afastou o prato de tortas de aveia e levantou-se. Farei correr a notícia, milord, em Arbroath, dentro de 4 dias. Depois de me saudar com uma inclinação de cabeça, envolveu-se numa capa e saiu. É o contrabando, tio? Perguntou o jovem Ian, ansioso. Virá numa embarcação francesa? Sim. E tu, jovem Ian, não tens nada que ver com o assunto. Mas eu posso ajudar, protestou o rapaz. Necessitará de alguém que lhe segure as mulas. Depois de tudo o que teu pai disse, por Deus, que péssima memória a tua. Ian pareceu ruborizar-se um pouco. Vais a Arbroath por um carregamento de bebida? Perguntei eu. Não te parece arriscado, depois da advertência de Sir Percival? Jamie fitou-me levantando uma sobrancelha e respondeu com paciência. Não. Sir Percival advertiu-me de que a polícia estará no nosso encontro planeado para daqui a 2 dias, que vai ser na enseada de Mullan. Tenho um acordo com o Gerard e os seus capitães. Se por qualquer motivo não pudermos assistir à reunião, a embarcação manter-se-á longe da costa e regressará na noite seguinte a um outro lugar determinado. E ainda temos um terceiro lugar combinado, se o segundo encontro não se concretizar. Mas se Sir Percival sabe do primeiro encontro, não saberá dos outros também? Insisti. Não. O Jared e eu combinámos os três lugares por carta selada, que veio dentro de uma encomenda endereçada à Jane. Depois de ler a carta, queimei-a. Os homens que vêm connosco conhecem o primeiro lugar, é claro, mas não os outros. Pois poderiam deixar escapar algo, disse de semblante carregado. Ninguém, nem sequer o Fergus, conhece os outros lugares, a menos que seja indispensável. E nesse caso, todos devem saber calar. Isso significa que não há perigo, Tigo, exclamou o jovem Ian. Deixe-me ir, por favor, não vou atrapalhar. Jamie olhou para o sobrinho com uma certa irritação. Tu vais comigo a Arbroath, mas ficarás com a tua tia na pousada, perto da abadia, até que tenhamos terminado. Voltou-se para mim. Deves levar o rapaz para casa, Claire, e acordar as coisas com o pai da melhor forma possível. Ian Pai abandonara a pousada nessa manhã, antes que Jamie e o filho chegassem, sem deixar mensagem. Era de presumir que estivesse a caminho de casa. Incomoda-te fazer esta viagem? Perguntou-me Jamie. De todo, assegurei-lhe. Será um prazer rever a Jenny e o resto da tua família. Mas, tio, balbuciou o rapaz, e se... Cala-te, disparou Jamie. Não quero ouvir nem mais uma palavra. Estamos entendidos? Depois, mais relaxado, sorriu-me. E como foi a tua visita à casa da louca? Muito interessante, assegurei. Conheces alguém chamado Campbell, Jamie? Uns 300 ou 400, disse com um sorriso. Referes-te a alguém em particular? Repeti-lhe a história de Archibald Campbell e da sua irmã Margaret. Escutou-me, meneando a cabeça. Depois suspirou. Contaram-me coisas piores sobre o que aconteceu depois de Culloden, disse. Mas não acho que... Espera. Olhou-me com os olhos turvos, pensativo. Margaret Campbell? Margaret, uma rapariga bonita e miúda, mais ou menos como a Mary, de cabelo castanho suave, como uma penugem, e rosto muito doce? Talvez fosse, há 20 anos, disse eu, lembrando-me daquela figura parada junto à lareira. Porque sempre a conheces? Acho que sim. Desenhou uma linha por entre as migalhas da mesa. Se não estou em erro, era a noiva do Ewan Cameron. Lembras-te do Ewan? É claro. Era um homem alto e arrogante, mas brincalhão, que trabalhava com Jamie em Holyrood, reunindo informações filtradas de Inglaterra. O que é feito dele? Ou não devo perguntar? Os ingleses fuzilaram-no, respondeu em voz baixa. 2 dias depois de Culloden, fechou os olhos. Depois voltou a abri-los com um sorriso cansado. Bem, que Deus abençoe o reverendo Archie Campbell. Durante a rebelião, ouvi mencionar o seu nome um par de vezes. Diziam que era um soldado audaz e valente. Suponho que agora necessita de ser assim, coitado. Deixou-se ficar sentado por um momento. Depois levantou-se, já com uma decisão tomada. Bem, há muito que fazer antes da viagem. Ian, por favor. Em cima da mesa encontrarás uma lista dos clientes da tipografia. Assinala os que ainda têm pedidos pendentes. Deves ir vê-los um a um e propor-lhes a devolução do dinheiro. A menos que prefiram esperar que eu arranje outro lugar e me instale. Mas adverte-os de que poderá demorar uns 2 meses. Deu uma palmada no seu casaco e Ian partiu prontamente. Por sorte, o dinheiro do seguro servirá para pagar as dívidas aos clientes. Ainda sobrará um pouco. A propósito, voltou-se para mim com um sorriso. A tua missão, Sassenach, será conseguir uma costureira que te arranje um vestido decente em 2 dias. Eu suponho que a Daphne queira o vestido de volta. E não posso levar-te nua para Lalibroch.